Da DLS, reporte avisado, 572. TAM 3808, corrigindo, TAM 3258, autorizado ITAC. ITAC, TAM 3258. ITAC. TAM 3197, âmbito para registro no 251, no secundário no 3325. Registro 251, no 3325, TAM 317. Gostaria de buscar o loja 39, reposto salivre. Reposto. Livre, pulo 080112. E posiciona 62 no 2. Desculpa, salivre. Atredo 129. Salvador, Salvador, boa noite, passarei 224. Passarei 224, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, passarei 224. TAM 3258, desça para nível de voo 050. 209. Desça para nível de voo 050. Após o TAP, 2000 pés, QNH1 no 0 no 2. Ativo 050, após o TAP, 2000, qualquer coisa. Galeão 109, amor. Gente, TAM 3603, táxi via Pati 1 no Índia, no ponto espera, chame a torre no 186, ajuste chano 0112, bom voo. Obrigado, Pati, o Índia, ponto espera, 186, 186, torre, solo, Salvador, muito boa noite, chané 62, 112, de Bruno, assiste, tá. Boa noite, eu chané 62, 12, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Táxi via Alfa, Juliette, portão 10. O Oxana 6212. Passaria 2224, de passagem ao Airbus da TAM, após ingresso Juliette, remoto no 4. Os Airbus Juliette, remoto no 4, eu fiz. Localizador Webjet 5723. Webjet 5723, complete LS, chame a torre 118 nesse momento. Obrigado. Qual é? Webjet 5723. 5723, a porta externa. Porta externa. Semana o trip 52 no mesmo, só que é o nível? Não, não. Autorização para Aracaju, no seu posto, no plano de voo. Ah, ok. Trip 52 no meio, Aracaju, nível 190 aprovado, via Golf 677. Decolada pista 10, perfil de saída Purcajama, voz direto, transponder 5403, controle 19935. Vou para Aracaju 190, Golf 677, decolada 10, Purcajama, 5403, transponder, chama o controle 119-353-52. Trip 52 no meio, só confirmando, é a posição Jambo. Juliette Alfa, Mike Oscar. Trip 52 no meio, acontejamento correto, chame pronto. São 3858, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 2, autorizado em LS, reporte estabilizado. 2000, Mendoza, reporte estabilizado, SAM 3858. Siga. Estamos na posição 02, se tiver questionamento. Web 5827, livre acionamento, chame para o táxi. Chegou no 885. Guarulhos aprovado nível 360, via Pesulu 21, Trive, direto Poço de Caldas. Decola da pista 10, perfil de saída da correção. Arbó, Elefa, pós direto Sagaz, com curva direita. Transponder 5167, controle 19935. 360, obrigado para Guarulhos, pela Pesulu 21, Trive, Poço. A decolada 10 na morte, né? Lagarto. Boa noite, 85, cotejamento correto, chame pronto. Vamos lá, obrigado. Salvador, o gol no 613, solicita o feedback de acionamento, ponte 06. Gol no 613 será o número 2, para autorização no setor, aguarde. Gente, vai. Web 5723 aos 47, direita 129. Direita 121, repete? 12119. 1219, objeto 7723. Salvador, boa noite, passareiro 2227. Passareiro 2227, boa noite, 350, janeiro 23. Gente, aguarde cópia. Ok, passarei 224, um minuto. livre, está em 3603, autorizado. 09012. Recolagem, tá? 3603. Da retaguarda, que já será autorizado. Ah, tá ok, tá ué, obrigado. Webjet 527 com 147 a bordo, 3:40, com 20. 3662, boa noite, acionando identificação, desça para nível de voo 050, voo direto ao TAP. Direto TAP, 5723, levou lá. 5723, TAP, CBA Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, Webjet 5723. Passarei 2224, copia. Passarei 2224, Juazeiro 350, via peso 19, Bangu direto. Decolar da pista 10, com curva esquerda, perfil de saída Momo, transição Prot, com o transponder 5405, controle 1935. 5-0, curva 19, Bangu. Decolar 10, curva esquerda Momo Prot, 5405, padrões. Passarei 2224, Momo, transição Froti. Momo, Cogbo, Froti. Ativo, Momo, Cogbo, Froti. Passarei 2224, planejamento correto, chame pronto. Sente. Gol no meio no 3, livre acionamento, chame táxi. Sente, autorizado no meio no 3. E a vela fez. Está autorizado, decolagem 080 com 14, 5827. Está autorizado, decolagem da 10, 5827. 2858, chama a torre 118, desse momento. 7, obrigado, boa noite. Boa noite, está 3758. 3758, continua por cima. Confirma o tráfego que chamou a atenção. Está 3258. Continua por cima, guarde o estreito. Oscar November Echo, chame para ingresso no 7012, Jorge. Oscar November Echo, decolou aos 529-35. 9-35. 5827. Webjet 5827, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, poderia levar a presente da EL Leda? Aguarde. Webjet 5827, como é o perfil da saída? É o Federal, 5827. Posta November Echo autorizado, ingresso no 7, chame a linha de pronto. Afirmativo, desconsidere. Cruza a pista, ingressa na Mike, reporta na Lima. Salvador, o gol 1613, solicito táxi, tem 3 horas e 45 de autonomia, alternado com fim, POB 123. Gol número 13, Índia, no ponto de espera, chame a torre 186, ajustando 012, bom voo. Ajustado 1012, Índia, ponto de espera no 1186. TAM 3603, chame de centro Recife 1251, no secundário 13325. Via parte, contornar os portões, observe que vai para o ponto de espera via Índia. 3603. 251-3325, boa. Não entendi, confirme. Afirmativo, Índia reporta no ponto de espera pronto. 3858-121-19. Número 3, afirmativo, pista livre, gol número 3, autorizado, linha de acolá. 090 graus, 112. Tente autorizado, acolado, pista no 0, gol número 3. Então, 3858, táxi via Alfa, Juliette, portão 7. Costa Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, Alfa, Juliette, certo. 0-9-0-1-2. Para 2000 pés, ajuste no 0-1-2, autoridade LS, reporte estabilizado. Gente, desce a 2000 pés, no 0-1-2, chamada estabilizada, 3662. Oxané 6201, prossiga. Só um momento, eu até lembro do caso do senhor, só um momento, vou checar aqui no FTM. Afirmo. Salvador, boa noite. Tá 3561. Tem Alto da Vitor para cópia, autorização para dizer. 7-3561 no minuto, cópia. Estou disponível 300 com a gente. Ok, gente, 300. O número 3935 é o 58, bom. Boa, 58, boa. Boa noite, voo no 603, passa 1.800 pés. Saída Arbor. Voo no 603, boa noite. Contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 360, saída Arbor. 360, saída Arbor. HG para o Galeão, nível 380. Só confirme a hora provável, é o BT? Ah, ok, acredito que hoje vai dar tudo certo, ok? Chame mais próximo, mais uns 10 minutos. Oscar, November Echo, tá livre, 090 com 14. Vem para o solo. Eu tenho 352 no meia. Autorização para pushback e acionamento. 352 no meia. Livre acionamento, chame para o táxi. Chamando para o táxi, obrigado. 352 no meia. Autorizado direto Elefa. Direto Elefa, gol no 603. Pelo Vibereco, decolou 01-1935. 935, obrigado, boa noite. Tan 3662, no localizador, 10. Tan 3662, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 6. 186, Tan 3662. Controle, boa noite, ao papá, papá, Oscar, November. Papapá, Oscar, November, Eco, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 400, saída Arbor. Afirmativo, ascensão 400 na saída Arbor, Oscar, November. Onda, boa noite, tá? 3662. Para nível de voo 050, chegada Mari. 050, Mari. Pode vai estar certo, né? TAN 3152, mantenha a chegada. Mantenha a chegada. Curva direita. Transponder 5410, controle 1935. Então, autorizado 300 para Brasília, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10, Arbor, após Elefa, depois direto Fito. Aciona 5410, transponder 5410, controle 11935, TAN 3561. TAN 3561, com o treinamento correto, chama pronto. Para o táxi, Gente, Gripe 52, ano 6, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 0 no 2, bom voo. Solo, Salvador, muito boa noite, Aviante 5723-5836, da presidente da Vista, aguarde cópia. 5836, aguarde cópia. Aguardando, tem como adiantar a conseguir a saída, cara? Saída Puca, transição Caju. Puca Caju, Aviante, obrigado, 5836. Passaria 2224, livre acionamento, chame para o táxi. Camarada. Para pushback acionar, está 361.04. Ei, chame Recife 1260. 60, vou no meio da 3. Tan 3152, autorizado direto e TAP. De 5836, copia. Acima, pronto, a 4536. Web 5836, Recife aprovado, nível 330, via Peruíque 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5407, controle 1935. 7, autorizado 330, saída Puca, transição Caju, decolada da pista 10, decolada 10 com curva esquerda, a Peruíque 58. 5407, transponder 1935, é o controle do objeto 5836. Web 5836, cotejamento correto, chamei pronto. Vai chamar quando pronto, objeto 5836. Salvador, boa noite, 3662, da Tali, pronto. Boa noite, Tan 3662, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3662. Gripe tem livre decolagem, 090 com 14. O Xenai 6310, está na identificação, desce para nível de voo 060, chegada a Mari. 060, descendo a Mari, foi conectado com o Doutor. Aguarde. Afirmativo, Tan 3561, assim que o Embraer da passaria do inicial táxi passar a retaguarda, o senhor será autorizado, ok? Retaguarda. 2607-1935. 3 horas e 40, gente, táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 012, bom voo, passaria 2224. Pátio 1, Índia, 186, obrigado, seria bom fim de semana. Controle, boa noite, TP 5216, transfere nosso escuta. TP 5216, contato.